Não quero mais pensar na gente. Já vi que tudo acabou. Se o que eu te dei não foi suficiente, eu me esforcei, mas não adiantou. Pegue as suas coisas, siga a sua vida. A nossa história não tem mais saída. Eu sei que tudo terminou. Pegue as suas coisas e bola pra frente. Entre nós dois não tem mais a gente. A nossa história acabou. Vai, eu não quero mais você. Eu já tenho outro alguém que me faz feliz demais e que só quer o meu bem. Ele faz tudo que você não fez. Ele tem tudo que você não tem. Você pode até chorar, mas não terá outra vez. Outra vez, outra vez. Ele faz tudo que você não fez. Ele tem tudo que você não tem. Vacilou, dançou, falou muito que amava sem saber o que é o amor. Eu sucumbi sua dor, esculpo o espinho da flor. Calor do seu cobertor, agora é meu seu ramelão. Demoli, filandou, cheguei, deu valor, cicatrizei seu coração. Se afogou na solidão, copo de tia na mentira e na festa. Vai se afogar com as piranhas enquanto eu flutuo com ela. Pega suas tralhas, seu CD e toma outra diretriz. Quando sair, fecha a porta que eu vou fazer ela feliz. Pegue as suas coisas, siga a sua vida. A nossa história não tem mais saída. Eu sei que tudo terminou. Pegue as suas coisas e bola pra frente. Entre nós dois não tem mais a gente. A nossa história acabou. Vai, eu não quero mais você. Eu já tenho outro alguém que me faz feliz demais e que só quer o meu bem. Ele faz tudo que você não fez. Ele tem tudo que você não tem. Você pode até chorar, mas não terá outra vez. Eu não quero mais você. Eu já tenho outro alguém que me faz feliz demais e que só quer o meu bem. Ele faz tudo que você não fez. Ele tem tudo que você não tem. Você pode até chorar, mas não terá outra vez. Outra vez, outra vez. Ele faz tudo que você não fez. Ele tem tudo que você não tem.